Sejam mega bem-vindos ao primeiríssimo podcast do Sozinho em Casa. Do Sozinho em Casa, parece o cara da pamonha falando. Não perca no próximo episódio. Chegando a mega promoção de duas pamonhas por R$3 cada, senhores. Vem aprovar, minha senhora, é uma delícia. Pamonha. Então é isso, pessoal, nosso primeiríssimo podcast do Sozinho em Casa. O que consiste o podcast do Sozinho em Casa? A gente vai tentar fazer aqui semanalmente, falar um pouco sobre cultura pop no geral. Filme, desenho, quadrinhos, games, livros. A gente vai tentar abordar todo esse universo da cultura pop em geral. Eu tô aqui com meus dois amigos, Guilherme. Oi, o que vocês estão falando de mim aí? Porra, já começou, mano? Não acredito nisso. Começou, velho, tá ligado, normal. Esqueci de mascarar meu VPN aqui, porra. A polícia vai me achar. E Leonardo também. Oi, gente. Nossa, tô ligado aí. Nossa, desculpa aí, Léo, mas essa risada foi tipo um foda assim direto aqui. Vai, fala das suas proezas, né? As minhas proezas? Nada. Nem me fala. E eu serei o host, o Lucas. Serei o host, estarei comandando aqui a conversa, nós três. É o host, você paga 20 conto pra ir morar na casa dele. Pra tentar não dar bagunça, né? Pra ver o que dá. E essa semana, cada um de nós vai dar 3 indicações de filmes que a gente viu esse ano, né? O ano já tá quase no fim. Estamos aí já no fim de outubro, né? Nada mais justo do que falar o que a gente viu de bom, né? Nesse ano, em cinema e tal. É bom relativamente, o ano nunca é bom, mano. Bom dia, o que, que tem de bom? A bondade é uma coisa relativa como espaço-tempo. A gente vai começar, a gente vai falando aqui em forma de uma roleta, né? Eu falarei primeiro, filme, depois vamos Guilherme, depois vamos pro Leonardo e assim por diante, certo? De acordo. Então vamos lá. Primeiro filme que eu vou falar aqui sobre é Kiki, Os Segredos do Desejo. Ele é um filme chileno. Pornô? Não, não é pornô. Não, ele é uma comédia. Ele é um filme chileno que ele aborda 5 histórias de casais, né? Que eles passam por problemas no relacionamento, eles querem tipo, apimentar a relação deles, né? Todo casal passa por isso. Isso é óbvio. E eles passam por esses problemas, tentam se descobrir sexualmente, né? E aí, nisso também, ele aborda vários fatores de... Como é que eu vou falar? Tabus sexuais, né? Como o próprio poliamor, né? A dacrifilia, ifefilia. E é legal que o filme, ele vai passando, vai dando essas histórias. E aí, no final, ele fala o nome do tabu. E dá o significado no final. E aí a gente fica, então é isso, sabe? A gente descobre um pouco sobre o que acontece e tal. E assim, o filme ele é comédia. Ele é bem descontraído mesmo. Foi interessante que eu tava andando lá pela Paulista, né? Eu e minha namorada. E aí eu nunca imaginei que esse filme ia chegar no Brasil. O filme ele é de 2015, cara. E ele chegou no cinema só esse ano. Foi difícil esse filme chegar no cinema aqui no Brasil, sabe? Do jeito que seguram esses filmes mais... com sentidos mais amplos, assim, eu não duvido. Mais apimentados, né? É, com certeza. Normalmente, quando chega um filme que mostra uma calcinha exposta, ele vai passar lá na Frei Caneca. Ele passa em cinemas bem escondidos. E foi bem assim que eu assisti. Foi um cinema bem, bem pequeno, sabe? Geralmente, eles estão passando em cinemas muito pequenos. Mas a demora dele é devido a essas coisas ou simplesmente... Eu não sei o que aconteceu, sabe? Ele é um filme de 2015 e ele começou a ter destaque mesmo em 2016 pra em 2017 ele estrear nos cinemas, sabe? Entendeu? Entendi. E eu lembro que eu tava vendo no Facebook um ex-professor meu de filosofia, ele compartilhou o trailer desse filme e eu falei, nossa, que engraçado. Aí eu vi o trailer e tal, curti. Nisso aí, eu andando pela rua, né, pela Avenida Paulista em São Paulo, eu me deparei com esse filme em cartaz. Eu fiquei, caramba, esse filme já tá em cartaz, cara. E aí a gente foi, assistiu e, puta, foi uma surpresa muito legal, sabe? Foi bem... engraçado o filme. Dirigido pelo Paco Leon, né? Ele foi diretor de séries como Aída e também o filme chamado Carmina ou Que Se Exploda. E ele também faz parte do filme, né? Ele atua no filme também. É assim, é um filme bem interessante de assistir. Ele tá disponível na Netflix também, quem quiser assistir em casa, né? Porque no cinema não dá mais. Ele não tá mais em cartaz, infelizmente. E é basicamente isso. Vamos pro próximo. Vai lá, Guilherme. Beleza, quem é o próximo na roleta? Nossa, sou eu, mano. Tu, Guilherme. Vixe, agora tô lisonjeado. Não acredito que eu vou aparecer num podcast na minha vida, nunca imaginei isso. Mas com certeza a gente tá aqui pra se divertir. Eu vou começar com um filme muito querido, que apareceu não nos cinemas, mas sim no Netflix, no começo do ano, e tem um toque meio polêmico assim, chama Okja. Boa! Vamos falar de Okja? Vamos! Num mundo onde os alimentos são produzidos sinteticamente por engenharia genética, tem também esse laço que os seres humanos criam com essa criatura chamada Okja. Ela é um porco geneticamente modificado que serve pra matar a fome no mundo. Certo. Mas o que acontece? No e filme... ele foi criado aos montes, né, esse porco, se eu não me engano. Sim, é produção massa, é produção. Sim. Industrialização genética ao máximo. Certo. E uma das principais críticas desse filme é basicamente a crueldade com os animais. Uhum. Tanto é que o... Oxi. Lagou aqui, lagou aí? Lagou. Guilherme? Pode... Guilherme? Guilherme? Duas horas depois... Ah, foi mal. Oi. Nossa, essa porra de microfone soltou. Continua. Vamos lá. De onde eu parei? Você parou no tema aborda sobre crueldade com animais. Ah, sim. Então, Okja aborda principalmente a crueldade com os animais, a indústria genética, se faz pra combater a fome no mundo, mas que na verdade só nutre certas partes do capitalismo. Tanto é que os heróis da trama, entre aspas, são milícias. Milícias de sim. Veganos. Tanto é que tem o irmão do cara do Diário de um Banana. Ah, sei. Broderick. Não, ele não é irmão do Diário de um Banana, mas ele é o Paul Dano, né? Não, tem o Paul Dano, mas tem também o É aquele... Ah, acho que eu sei, é o Devon Bostick. Isso. Sei. Nossa, realmente, ele é um ator bem low budget, assim, mas ele deu muita conta naquele filme. Não, ele mandou bem pra caramba, cara. Eu achei interessante, porque a gente vê ele no Diário de um Banana, a gente não bota fé nele, né? Ele fez o quê? Sim. Ele fez três filmes de Diário de um Banana? Ele fez três filmes, mas foi atuação, sabe, de caixa de cereal. Foi. Vou tirar uma lembrancinha aqui de dentro e vou esperar que ela faça alguma coisa por mim. Excuse me, what? Foi uma analogia bem... das pressas, mas eu acho que deu certo. Acham? Foi uma atuação meio, como é que eu vou falar? Bem blockbuster mesmo, né? Bem Sessão da Tarde foi a atuaçãozinha dele. Isso, ele tava treinando pra aparecer num Transformers. Uhum, exatamente. Não, ele mandou bem. Ele, aquele, o coreano lá do The Walking Dead, né? Ah, sim, o Glenn. É, o Glenn, o Steven Yeun. Aquele, o Paul Dano, o próprio Paul Dano, o Paul Dano tá sensacional. É isso que eu gostei, foi bem uma representação tão imaginativa quanto real no momento que a gente vive. Porque tem os milicianos, eles são jovens, assim, eles estão combatendo a empresa capitalista, que tem um líder que tá sendo substituído por alguém nem tão jovem assim. Daí a gente tá vendo toda essa crítica ao abuso dos animais, essa focalização nos veganos, milicianos, que são do bem, entre aspas. E tem a menina que cuida da Okja, que ela é um elemento neutro, que é a principal protagonista da história. E é, isso que você falou é legal, da luta dos veganos, né, contra o maus-tratos dos animais. E é legal essa personagem, a Miha dela, né, a coreana, ela não tá lá pra poder, tipo, ah, eu sou um militante, um vegano. Ela tá lá é pra pegar a porquinha dela, sabe? Ela só quer isso, né? Então... Pô, ela não se tá o cachorro pra... fosse virar comida, então, cachorro você quente, não estaria você, lá não ia... pra... você não ia... Ela não tá lá pra poder falar, não, eu vou lutar junto com vocês, é. Ela tá lá, mano, eu quero a minha porca, tá ligado? Eu só quero a Okja de volta pra casa. E aí a gente tem que falar um pouco sobre a atuação do Jake Gyllenhaal nesse filme, né? Ah, sim. Nossa, Jake Gyllenhaal... É bem raro ver, tipo, um galã do cinema virar um alívio cômico, mais sim, ou menos. Um cara louco, né? Ficou maluco nesse filme, cara. A gente já viu ele, mais ou menos, numa atuação meio neurótica, assim, naquele filme que ele fez, aquele O Abutre. A gente já vê ele maluco, assim, nesse filme, cara. E aí a gente vê ele no Okja, ele tá, tipo, alucinado, tá ligado? O jeito que ele atua, que ele tá lá e ele não gosta daquele lugar, ele passa aquilo pra gente, sabe? É, não gosta entre aspas. Ele sente asco, mas não é um... Desculpa, mas quando você fala que ele não gosta, é como se ele se sentisse arrependido. Mas não, ele só tá com... Não! Só tá com nojo. Ele tá lá porque, tipo, ele é pago, tá ligado? Então, tá lá, mas eu acho que o que ele mostra na atuação dele não é que, por exemplo, ah, eu tô aqui, eu tô sendo pago pra isso... isso eu vou fazer porque eu tô arrependido. Não, eu acho que se ele mandasse alguém fazer pra ele, tanto faz como tanto fez. Tanto faz, né? Entendi. Só gostaria de deixar um adendo que eu não estou falando nada, porque eu não entendo porra nenhuma desse filme. É, ele tá disponível na Netflix. Ele saiu quando na Netflix? Você lembra, Graham? Nossa, bem no começo do ano. Foi acho bem no comecinho, em... né? Março? Foi na época do Festival de Cannes, né? Sim, esse sim, foi. Ele... O Festival de Cannes é o quê? Primavera, verão? Não me acordo. Mas eu lembro que esse filme ele passou em Cannes e ele tava tendo um problema com o Almodóvar, né, o diretor espanhol. Eles estavam vaiando todos os filmes que eram da Netflix. Inclusive, eles vaiaram o próprio Okja, né? Ah, é, ó, foi o Cannes foi do dia 17 de maio até o dia 28 de maio. Ah, era com M, não era. É, então. Cedilha. Esse filme ele foi vaiado. Foi legal que ele foi vaiado quando apareceu o logo da Netflix. E aí, quando o filme acabou, o pessoal aplaudiu. É muito bizarro isso. Hipocrisia, a gente vê por aqui. Total. Não, mas nem hipocrisia, era mais desinformação mesmo. Porque não, eu acho que eles não estavam. Eles não estavam vaiando os filmes, eles estavam vaiando mais Netflix. É, eles estavam vaiando mesmo a Netflix. Porque assim, eu lembro que o Almodóvar, ele falou na bancada, né, dos jurados, ele era líder do júri, né? Ele falou que, cara, se não tá no cinema, não vale prêmio, sabe? Se não passou na tela do cinema, não vale prêmio nenhum. Essa é a ideia do Almodóvar. E eu penso, caralho, mas tem tanto filme bom assim na Netflix. Então, beleza, Okja é a sua recomendação, certo? A próxima indicação, vamos sim, deixar o Léo. Vamos lá, bora Léo, manda sua aí, sua primeira indicação. Eu queria indicar um filme sensacional que todo mundo acho que vai gostar, ou quem assistiu realmente deve ter gostado, que é o Death Note. Não, brincadeira. Não, brincadeira, eu queria indicar a lista de Schindler. Ele é um pouco antigo comparado aos filmes que eles falaram, mas eu assisti esse ano porque eu nunca tinha assistido e... Acho que provavelmente uma boa parcela da população não deve ter assistido ele. É, e a maioria não assistiu porque talvez o filme seja longo, né? Sim, mas vale a pena, vale cada minuto, cada segundo, vale, cada milésimo vale a pena, porque o filme é sensacional, tipo, ele conta a história do maluquinho que fazia parte do partido nazista, né? Mas só que, tipo, por um acaso ele se apegou aos judeus, tipo, e o que acontecia com eles, ele viu os horrores que aconteceram com eles. E sim, tipo, foi criando uma lista pra salvar eles, tipo, pra colocar dentro da fábrica, dentro do trabalho da fábrica dele, tipo, isso... De forma totalmente escondida, né? De forma... Nossa, isso totalmente escondida contra o partido nazista, tipo, debaixo dos próprios generais, tipo, o cara falou que tem uma parte do filme... É, não vou falar, porque é spoiler. Mas ele é sensacional, o filme, tipo, em todos os aspectos, tipo, ele é emocionante pra caralho, tipo, meu Deus do céu, como ele é emocionante. Total. E ele é pesado em vários sentidos. Você pensa assim, meu Deus do céu, como esse filme é pesado. Mas ele vale a pena. É um filme que eu recomendo. Mesmo eu não tendo todo esse conhecimento de cinema, como eles têm de ator, esses caras, eu recomendo porque o filme é foda. E é legal que, assim, ele é um filme longo, né? Ele tem 3 horas e 15. Mas, assim, ele... Como é que eu vou falar? O Spielberg, ele tava maluco nessa direção. Não, porque, cara, ele tava totalmente visceral, né? Sim. Esse filme, ele não mostra violência, sabe? Tipo, sangue a tudo quanto é tempo, meio Tarantino. Mas é uma violência psicológica. Mas, exatamente, ele usa uma violência completamente psicológica, cara. Você, o som do filme, o som dos tiros que ele dá, ele te arrepia, nossa, sabe? A parte sonora do filme te arrepia. Nem isso, a parte sonora, a fotografia do filme, que ela foi toda traduzida pro preto e branco, né? Lembrando que ele é um filme de 1993 e, cara, ela foi totalmente traduzida pro preto e branco, cara. E, cara, é de arrepiar, sabe? Não, mas... Liam Neeson fazendo o Oscar Schindler, sim, o Ralph Fiennes, sabe? É muito bom esse filme, cara. É tipo, todos os aspectos, as mortes é chocante. A cena que o Schindler chora, sim, que ele consegue salvar os judeus, cara. Nossa. Você fica, tipo, arrepiado com essa cena, sabe? E tirando todo mundo. Sim. E tirando quem curte a parte da Segunda Guerra, principalmente essas partes aí, tipo, você vê uma realidade totalmente diferente do campo de batalha. Completamente. Totalmente, tipo, você pensar, tá, os caras no campo de batalha sofreram, sim, mas no outro lado da Segunda Guerra, que é esse. Exatamente. É que geralmente, realmente, né? Fazem filmes de guerra focado nos soldados, no soldado, né? Mas é difícil você ver um filme de guerra focado nas outras pessoas. No Holocausto. Na população. Tipo, você pega não só no próprio Holocausto, ou na própria União Soviética, ou na Polônia. Tipo, são partes que eles não adentram em filmes em si, e sim só os combates. É que também filme americano eles não querem abordar a União Soviética, né? Não, lógico que não. Eles nunca querem. Não, mas tipo, não é nem abordar a União Soviética, tipo, naquela parte de poderio militar, essas coisas. Mas uma outra parte, tipo, ninguém aborda realmente a União Soviética. Porque é, isso gente, é. Tipo, ninguém aborda. Então, fica por aí. Não, mas ele é um filme maravilhoso. E a música também, a música, nossa, se eu não me engano, é do John Williams. John Williams aí, né, um clássico. Ele fez as trilhas sonoras de Star Wars, do Superman lá, do Christopher Reeve. Cara, sensacional esse filme. Ele é, assim, ele não é desse ano, mas ele é obrigatório. Todo mundo deveria assistir esse filme. Tem que assistir esse filme. Ele é um meio que um patrimônio da cultura do cinema que tem que ser assistido. Com certeza, cara. E assim, não só pela parte da mensagem, mas pela parte cinematográfica mesmo, cara. É roteiro. É, cara, sensacional. Sim. Você assistiu, Guilherme? O Lista de Schindler, eu vi trechos dele. Eu vi só as partes que ele consegue alterar os documentos, assim, pra mandar os caras de volta. Porque, se não me engano, no começo do Holocausto, a parte do genocídio em geral era escondida até dos próprios alemães. E ele ganhou uma vantagem nisso. E eu vi que ele se aproveitou dessa parte, assim. E realmente é interessante a ideia que... Ah, um filme que foca na população, que os civis em torno da guerra, que foi o pessoal que mais morreu. Que mais sofreu, né, com isso. Não, foi... É fato, quem mais morreu na Segunda Guerra... É, nas guerras em geral, foram os civis. Nossa. Soldado morreu um punhado, com certeza, mas... Quem tava no meio de bomba, quem era ponto estratégico, quem era refém, era civil. E eu acho que, assim, eu achei uma ideia muito feliz do Spielberg de ter traduzido esse filme pro preto e branco, que ele... Cara, eu acho que se esse filme fosse colorido, você não ia levar esse filme a sério, sabe? Acho que eu não iria conseguir levar esse filme muito a sério, sabe? Então eu acho que foi uma ideia tão fantástica de trazer esse filme pro preto e branco que ele traz toda aquela dramatização dos atores, sabe? Você vê o filme com outros olhos, sabe? Os olhares dos personagens, você vê um outro olhar, cara. É fantástico isso. É, cara, eu amo cinema. Vai se fuder, velho. Puta que pariu. Esse filme é sensacional. Vou te dar um tiro. E o elenco de peso, né? Liam Neeson, que é o cara do Busca Implacável, né? Que faz o Oscar Schindler. O Ralph Fiennes, que é o Voldemort do Harry Potter, né? Ele fez aquele que dá o tiro no judeu de sniper. Pô, lá. Mano, era ele. Ele tinha nariz nesse ele, filme. Era mano. Ele. Ele tinha nariz. Não, então, aquela parte foi pesada. Aquela cena é foda. Você deu um pequeno spoiler. Mas... Não, é o que acontece. Você tem mais 3 horas aí, velho. É. Ben Kingsley. Cara, Ben Kingsley também tá no elenco. Se eu não me engano, ele faz o cara que escreve os nomes na lista. Nossa, ele é quem ele ajuda o Schindler a escrever os nomes na lista lá. E, cara, é um elenco muito de peso, com um diretor de peso, com trilha sonora pesada. Cara, é fantástico esse filme. Realmente, você trouxe uma puta indicação, Léo. Meus parabéns. Muito bom. Passando pra próxima indicação, né? Agora sou eu? Sou eu, né? Beleza, eu vou falar um pouco de Ao Cair da Noite. O filme é do ano passado também, se eu não me engano. Fomos enganados novamente. O quê? Eu fui, né? É um dos esportes mais legais antes de começar o podcast é tentar adivinhar o que os outros vão tentar jogar pra mandar uma crítica rebatedora, levantadora de bundas. Com certeza. Ao Cair da Noite. Vamos lá. Ele é um filme do ano passado, né? De 2016. E, cara, ele só chegou também nos cinemas aqui no Brasil em 2017. Ele é um filme de terror e, assim, tá vindo uma vibe muito legal de filmes de terror recentemente, sabe? Claro que vem um monte de blockbuster bizarro, vem aí os Annabelle da vida, né? Mas, cara, o Ao Cair da Noite, ele é um terror diferente. Ele é um terror bem, como é que eu vou falar? Psicológico mesmo. Ele não traz toda aquela ideia de querer te dar susto toda hora, sabe? Mas quer te deixar de querer... o filme inteiro. Total. Ele é fechado, sabe? Ele tem corredores mega fechados. E assim, a história, você passa durante um apocalipse que a gente não sabe o que que é também. Ele não explica, que é pra poder dar essa ideia de mistério, pra gente ficar tipo, caralho, mas o que é isso que tá acontecendo, sabe? A gente não tá sabendo o que acontece, e eles têm que se esconder, eu acho que nem eles sabem o que que é, e aí a gente fica louco, a gente fala, caralho, mas por que que eles estão se escondendo, sabe? E aí é uma família, né, de refugiados, são três pessoas, né, um casal, né, um homem, uma mulher e um filho dele, eles se escondem numa casa totalmente fechada, né, o vidro, eles colocam madeira pra poder ninguém ver o que tá rolando lá dentro, eles têm todo o sistema de água deles, eles conseguem sobreviver, basicamente, e plantação, eles conseguem plantar pra poder comer, água, tomar banho, eles conseguem, eles conseguiram fazer um mecanismo que eles conseguem. Mas tipo, o apocalipse é um vírus ou... Então, pode ser um vírus, é um... tipo um vírus, né? Eles, toda vez que eles saiam de casa, eles colocam aquelas máscaras de gás, né? Mas, tipo, em contato com ar, eles já morrem? Contato com ar, mais ou menos, né? Dependendo do ar que eles pegam. O filme, é legal que o filme, eu não sei se eu devo falar, mas o filme, ele começa logo com uma morte. Eu não vou falar... Opa, minha caneta voou. Eu não vou falar de quem, mas é, começa logo com uma morte, assim, puf! E você fica, caralho, que é isso? Sabe? Exato. E aí você fica, mano... É pesado o filme. E aí, o que acontece? Eles estão lá, vivendo na casa dele. E aí, aparece um cara entrando na casa e tal. E aí, eles vão, pegam esse cara, amarram ele, né? E aí, eles conversam com ele e falam, mano, o que você tá fazendo aqui e tal? Como é que você achou nossa casa? Aí, ele, não, é que eu tenho a minha família também e tal. E aí, eles ficam, será que ele tá falando a verdade e tal? Não sei o que lá. E aí, o cara vai com... o outro cara que eles acharam, o cara da família, eles vão com o cara que eles acharam, pra poder pegar a família dele. E aí eles conseguem, aí eles começam a viver juntos, só que aí, né, acontecem outras coisas. E aí que a trama desenrola, entendeu? É aí que a trama toda se desenrola, né, numa tensão do terror. E o menino, né, a gente acompanha sempre na visão do garoto, né, do filho, sim, do casal, vendo toda aquela situação, o casal conversa, nos corredores fechados, então você fica sempre tenso, você fica sempre, cara, você não sabe o que vai acontecer, e é bem assim mesmo, ele é bem imprevisível, e, cara, é sensacional, foi uma surpresa enorme, e foi legal, porque hoje é difícil ver filme de terror no cinema. O Guilherme, ele tá de prova, que eu lembro quando a gente foi assistir. Sim. Com certeza. Quando a gente foi assistir A Bruxa no cinema, lembra? Ingresso a R$27. Cinema lotado. E vamos lá. Vamos entrar na sala de cinema, aqui nesse corredorzinho escuro, sentar, calar a boca e ver o filme. Não é bem assim. Isso que foi feito um cinema, certo? É você desligar o celular e entrar no filme, certo? Sério, eu vou ter que pôr o áudio da propaganda da Allianz aqui. E aí, o que aconteceu quando a gente foi assistir A Bruxa? A gente entrou na sala, a gente sentou, a sala lotada, a gente teve que sentar lá na frente, né? Pescoço assim, levantado. E aí a gente assistiu um filme, só que aí a sala inteira parava de falar. O A Bruxa, ele é um filme nesse estilo também, é um suspense psicológico. Então ele não tinha jumpscare. E aí o pessoal zoava, que não sei o que lá e tal. Você não conseguia prestar atenção num filme desse jeito, sabe? E o Ao Cair da Noite foi uma surpresa pra mim, tanto pelo filme quanto pela minha experiência dentro da sala. O pessoal da sala ficou quieto. Cara, isso foi tão bom, foi tão gostoso. Nossa. O filme, ele é dirigido por Trey Edward Schultz. Ele é novo na direção, ele só tem dois filmes. Ele tem dois filmes só na carreira dele. Ele tem um filme chamado Krisha, que tá disponível na Netflix, inclusive, se vocês quiserem assistir. Que não é um suspense, é meio que um filme... Como é que eu vou falar? Um filme biografia, mais ou menos. E aí também o It Comes at Night, que, ó, esse mês de outubro o filme vai entrar na Netflix também. Então vocês podem ver toda a carreira dele no cinema. E eu recomendo bastante, ele é novo e, assim, toda vez que sair um filme agora dele eu vou ficar de olho. Porque, cara, ele mandou muito bem em direção, em fotografia, em som. Ele mandou bem pra caramba, sabe? Mandou muito bem mesmo. Vamos pra próxima, então, indicação? E minha indicação é... Nossa. Cara, vocês vão pagar um pau pra minha indicação, mano. Sério, se isso fosse um jogo, vocês já teriam perdido. Manda bala. Eu vou trazer aqui pra mesa o Baby Driver. Puta, mano. O cara quer apelar. Eu tô usando especial, mano. Carreguei as três barrinhas. Carregou as três barrinhas de especial e mandou. O que acontece com o Baby Driver? Eu vou só dar uma pista. Um plano sequência... Quando você tem vontade de sair do cinema dançando. Sério, os primeiros 3 minutos do filme é ele chegando assim numa cafeteria, tudo pimposo, anos 80. Mas não, o filme não é dos anos 80. Ele é atual. Ele se passa... vamos chutar 2017, anos 2000. 2017, 2016, por aí. Sim, mas o filme carrega no seu storytelling um feeling dos anos 80 que, nossa... Cada jogadinha de cabelo aquilo que o maluco dá na rua. Quando ele tá atravessando assim no plano sequência, ele tá dançando, ele desliza no capô do carro, ele vê a menina rodopiando. Né? Isso, tudo coreografado. Tudo no seu devido lugar, com uma puta trilha sonora. E cada pontinho assim pra você não perder o ritmo do filme. Por exemplo, aquela cena da mina rodopiando no patins, meio louco. Daí o cara chega no maior estilo James Bond. Ah, eu quero um café. Ah, e qual é o seu nome? Ah, Baby. B-A-B-Y. Daí o cara com certeza faz uma piadinha em cima desse James Bond clássico. Baby! Bom, James Bond. Você tá brincando com isso? Ele tem diversas referências a outros filmes, né, de época e tal. E com certeza. O que vocês acham aí dessa indicação? Além de ter um flow perfeito, o cara conta com o filme conta com um elenco pesadíssimo. Esse, né, Al Gort, né, ele fez... Assim, esse menino, ele não tem uma carreira grande no cinema, né? Ele fez o quê? Divergente, né? Fez. Divergente, A Culpa das Estrelas. É, ele fez livros do John Wayne. Divergente, A Culpa das Estrelas, ele fez também aquele novo Carrie, né, o Carrie de 2013. Tanto que quando anunciaram, o filme, ele é dirigido pelo Edgar Wright, né? Edgar Wright, pra quem não conhece, é diretor da trilogia Cornetto, de trilogia Cornetto, e também foi diretor de Scott Pilgrim Contra o Mundo. Então, assim, ele é um diretor ele com é um uma nerdão. Carreira... Não, ele é fantástico. E ele, assim, ele manja mesmo de cinema, sabe? Ele consegue colocar a referência certa. Então, quando ele anunciou que o Anson Elgort estaria no filme, eu fiquei tipo, não sei, sabe? Não sei se eu boto fé. Mas, cara, ele ficou sem... Me surpreendeu de um jeito, cara. E, assim, o elenco de peso, né? Anson Elgort, Lily James, que fez a Cinderela da live action da Disney. John Hamm, que ele foi diretor daquele Mad Men, né? Do seriado Mad Men. Ah, então podemos criar um pacto aqui no Sozinho em Casa. A gente só vai comparar o ator com filmes respectivos ao gênero. Por exemplo, se o Ansel Elgort vai fazer um filme de suspense e a gente não tem uma referência dele com um filme de suspense, a gente não pode falar. Senão eu sinto que a gente vai acabar quebrando a cara ferradíssimo. Deixem nos comentários ou em alguma forma que vocês queiram se comunicar. O número de vezes que a gente vai quebrar a cara, a gente vai transformar isso numa aposta. Vai valer dinheiro. Certo, então. Não, vai. Beleza, então. Obrigado pela sua indicação, Guilherme. Vamos pro Léo, pra segunda indicação do Léo. Tá bom. Vai rodar. Oh, vamos lá, é o John Wick. É, 2014, né? Sim, ele é sensacional. Eu vi esse ano tendo no Netflix, né? Eu vi ele lá. Tipo, na hora que eu vi, eu falei, pô, por que eu não devo assistir esse filme? Porque tinha o Keanu Reeves e o Willem Dafoe. Só por causa disso. Aí eu peguei o filme e tipo, eu achei foda pra caralho. Ainda mais que eu gosto de filme que tem porradaria. Certo. Eu achei bom. E tipo, não foi uma porradaria sem sentido. Teve um pouco não. de. Por incrível que pareça. Teve um pouco de cachorro. Teve um roteiro legal, assim, teve um bom roteiro, teve um motivo pra ele sair dando porrada e matando todo mundo. E simplesmente, tipo, o fato de terem medo dele. E é legal que esse filme John Wick, né, De Volta ao Jogo, como ficou aqui no Brasil, né, ele... Por que ele sabe lutar daquele jeito? Se eu não me engano, ele era ex da máfia, não é? Sim, ele trabalhava pra máfia. Então, por isso que aí ele dá uma justificativa do porquê que ele sabe lutar, porquê que ele sabe atirar daquele jeito. Porque ele é muito bom legal. Daquele jeito. E, claro, eu não vou explicar o motivo dele dar medo nos caras, porque aí você tem que assistir pra ver o que ele dá medo. Sim, aí assiste. E é legal, realmente, como você falou, que não é forçado. O próprio Keanu Reeves, ele treinou, né, luta e treinou tiro também pra poder fazer os filmes. Inclusive, quando saiu o segundo filme, né, quando tava pra sair o segundo filme, lançaram um vídeo do Keanu Reeves treinando tiro em um campo de tiro mesmo, sabe? Correndo e atirando. Isso foi muito interessante. E o Keanu Reeves maromba, né? Sim, o pô, ele deu brincadaço. Keanu Reeves, o ator mais triste da nossa geração, é também o maluco mais sangue nos olhos que você vai conhecer. Sim, assim, cara. Mexe com ele pra você ver, cara. O cara, nem é triste, mano. Coitado do cara. É, não. O cara, não, mas o Keanu Reeves, quando ele quer mandar bem, cara, ele, o cara manda muito. O cara manda muito bem. Assim, não, realmente, assim, você tem razão. A história do Keanu Reeves, ela é bem triste. Mas o jeito que ele lida com ela. É sensacional. Ele não tem uma. Ele não tem psicólogo de um. Ele não tem psicologia de uma pessoa normal. Não, ele é esse cara. Ele é assim. Ele é tipo. Ele é um exemplo, cara. Ele é um exemplo de pessoa, sabe? Sim. Não, não. Muito pelo contrário. Ah, sei lá, exemplo, cara. Ele pode reagir muito bem à história dele, mas se alguém tentar viver da forma como o Keanu Reeves vive. Eu acho que a população ia cair bem mais do que. Ah, sim, sim. E é legal que no elenco tem, né, o Keanu Reeves, tem o Willem Dafoe, né? Sim, sim, que ele faz Willem um papel Dafoe sensacional, bem chave, sim, assim, dentro do... E também tem o John Leguizamo, cara. John Leguizamo, pra quem não conhece, ele fez o Luigi naquele filme maravilhoso do Super Mario. Não acredito que você trouxe isso pra mesa. Meu amigo, estamos aí, maldito, né? É, né? Ele fez o... Luigi do Super Mario, cara. Sim. E na sua redenção, John Leguizamo. É, mas nossa, sim, senhora. Não, mas é um ótimo filme mesmo, não tem como negar. E assim, você vai assistir John Wick, não espere um roteiro, oh meu Deus, a lista de Schindler, como a gente falou antes, né? Como eu disse, você vai assistir um bom. Não é, sim, não é um roteiro legal. É bom, mas vale a pena. Você vai assistir um filme, cara, você vai ver muita ação. E você vai ver ação boa, sabe? Não vai ver ação forçada, tipo Busca Implacável 3. Você não vai ver esse tipo de ação cortada. Sim. Você vai ver uma boa ação, entendeu? Que nem o próprio Íntimo de Fuga, né? O Baby Driver. Sim. Ele é uma ação fantástica, sabe? O John Wick é uma ação... As cenas de ação são fenomenais. É muito legal. Não, esse filme é sensacional. Próximo vídeo. Próxima indicação sou eu. Minha terceira indicação. Vou falar aqui sobre o filme da minha vida. Filme dirigido aí por Celton Mello. Celton Mello. Celton Mello. A pessoa que o Lucas mais ama nesse mundo, até mais, cara, que o namorado. Não tem, não tem como. O Celton Mello, ele é fantástico, cara. E assim, o Celton Mello na sua terceira direção. O primeiro filme dele foi um filme chamado Feliz Natal, de 2008. O segundo filme foi O Palhaço, de 2001. E aí ele tá no terceiro filme, que é o filme da minha vida, baseado num livro chamado Um Pai de Cinema. E o que que acontece nesse filme? Ele fala sobre um cara, né, um menino chamado Tony, que mora aí na Serra Gaúcha, né? E ele... O que acontece? Ele vai estudar em francês fora. Ele entra no trem, né? Ele vai... Quando ele volta, o pai dele pega o mesmo trem e vai embora, falando que ele vai voltar pra França. O pai dele, ele é francês, né? E a mãe brasileira. E o pai dele vai e fala que vai morar na França, vai voltar pra França. E aí ele fica estranho. Por que que ele vai voltar pra França? Por que ele foi embora? Vou comprar cigarro. Ele fica nessa questão de por que que ele vai voltar pra França, né? E aí o tempo passa, né? O amigo da família, né? Que é o próprio, atuado pelo próprio Celton Mello, né? O Paco. Ele começa a viver na casa, né? Começa a ter amizade com o menino e tal. E aí o menino vira professor de francês, inclusive, né, na escola. E aí ele começa a se descobrir, né? Ele conversa com uma menina que ele gosta e tal. E, cara, é interessante porque é legal você assistir da escolha da fotografia do filme. Ele é um filme feito todo em sépia, né? Aquelas cores mais terrosas. Eu participei de uma coletiva de imprensa, inclusive, com o Celton Mello, todo o elenco. E ele explicou, é muito legal que ele explicou como que foi feita toda a fotografia do filme. Ele tava andando de carro, lá pela Serra Gaúcha mesmo, e aí ele viu uma casa lá, uma casa meio abandonada, né? Uma casa velha. E aí, como é que eu vou falar? Ele viu aquela casa e ele falou, cara, tá aí. O filme vai ser todo baseado nessa casa. A fotografia, as cores dessa casa. Eu vou querer fazer um filme todo baseado nessa casa. E aí tá aí um filme totalmente com uma cor terrosa, um filme feito na terra, sabe? E aí ele mesmo falou, cara, a gente tá tão acostumado a ver filme nacional que se passa no centro de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou nas favelas do Rio de Janeiro. Por que que a gente não faz em outras locações? que a gente não vai pro sul? Por que a gente não vai pro norte, sabe? E aí ele queria fazer um filme diferente assim. E, cara, é sensacional. O filme tem no elenco, né, o próprio Selton Mello, Johnny Massaro, né, uma estreia aí no cinema, Vincent Cassel, que é o ator francês que faz o pai do Tony Terranova. Vincent Cassel, pra quem não sabe, ele fez o filme Cisne Negro e também participou do último filme de Jason Bourne, né? Bruna Linsmeyer também tá no elenco, cara, sensacional esse filme. E vale a pena, ele não tá mais no cinema, né? Se tiver, tá em pouquíssimos cinemas. Mas já ele lança em DVD, se não me engano ele já tá disponível no Net Now pra poder alugar, né? Já ele tá aí disponível em DVD, em Blu-ray talvez, não sei. E cara, tá aí a minha indicação, filme nacional aí, trouxe aí três nacionalidades de filme, né? Um chileno, um americano e um brasileiro, pra poder dar uma diferenciada. Cara, basicamente é essa a minha indicação. Vamos pro próximo? Ok, Guilherme, a sua vez agora de dar a sua terceira indicação. Kimi no Na, trouxe Kimi no Na, é por causa desse novo hotshot aí, o Makoto Shinkai, que, sério, ele tá rolando um alarde sobre esse novo diretor aí, que ele vai ser o próximo Miyazaki. É, ele manda bem, né? Que ele vai cortar a barba dele e vestir. E... Caraca. Pô, daí isso me deixou intrigado, mano. Como vocês sabem, Hayao Miyazaki é um dos únicos caras do exterior que conseguiu arrancar um Oscar da Academia de um filme americano. Da Disney? Mano, então, o que esse maluco tem que fazer pra provar que ele pode rebaixar o orgulho do maior país imperialista desse mundo? O que será que ele vai fazer em seguida? É isso que eu tô trazendo pra conversa. É, não, mas esse cara, ele começou lá em 99, né? Ele começou com um curta chamado Ela e Seu Gato, passando pra Voices of a Distant Star, né? Inclusive, se eu não me engano, ele tem na Netflix essa animaçãozinha, esse curta de 25 minutos. E eu lembro que eu assisti há um tempo, eu nem conhecia esse cara, o Makoto Shinkai. Eu assisti o Voices of a Distant Star, eu fiquei, caramba, mas eu não entendi, sabe? Era um romance entre duas pessoas, uma tava no Mecha, no espaço, né? E o outro na Terra. E eu fiquei meio, caramba, cara. E aí, depois que eu assisti o Kimi no Na wa, né, a última produção dele, foi, caramba, mas ele tava lá no céu, no espaço, no Mac, e aí ele veio pra Terra, sabe? Ele ficou meio ficção científica, e agora ele tá um pouco ainda meio ficção científica, com essa história da troca de almas, né? Só que mais pé no chão, mais romance, né? Sim, ele tá mais... no corriqueiro e na quebra de realidade dentro da própria realidade, né? Uhum. Sim. Eu não sei se isso vai fazer sentido. Porque ele, a história se passa na Terra, né? Se passa em dois lugares do Japão, o campo, né, o interior do Japão, e Tóquio, que é o centro. Mas mesmo assim ele tem uma história meio avoada sobre um cometa que passa e aí destrói e tal, entendeu? É um detalhe que poderia ser usado para uma trama muito maior, mas foi usada dentro da nossa realidade, da nossa vida cotidiana. Por exemplo, você vai trocar de corpo. Isso. Não, mas você vai trocar de corpo com qualquer pessoa que você queira no planeta. E ao invés de ele usar isso para invadir o Pentágono, ou criar uma nova guerra mundial, não, um adolescente... São dois adolescentes que estão tentando se descobrir. E o que leva alguém a tirar o sobrenatural e levar de volta pro real? Porque na minha concepção, o filme ele te tira, por exemplo, ele te alivia da realidade excruciante. Daí, como esse enredo consegue fazer tanto sucesso? E, cara, bombou, né? Esse filme é o quê? De 2016, e esse ano ele estreou, né, nos Estados Unidos com o nome Your Name. Esse ano, eu falei? Esse ano estreou nos Estados Unidos como... E cara, foi um destaque enorme. Inclusive, eu acho que esse filme vai pro Oscar ano que vem, cara. Eu dou a minha aposta aqui que esse filme vai pro Oscar ano que vem. E porque ele tá recebendo um monte de premiação, sabe? Tá recebendo um monte de nota máxima. Inclusive aqui no Brasil, né? No Brasil ele nem tem tradução pra português, né? Ele ficou como Your Name mesmo. Mas o que consiste? Qual é o enredo desse filme? O enredo é basicamente troca de corpos, mas aquela... É, além dessa... Tipo... Dessa quebra... Eu não diria quebra de expectativa. Eu não sei se eu tenho os recursos específicos pra distinguir. Quer que eu explique? Eu gostaria. É então, porque, eu confesso, esse filme eu vi partes dele. Uhum. E eu tô trazendo esse filme pra mesa por causa desse novo diretor. Diretor, né? Quem fala que vai tirar o Miyazaki das costas tem minha atenção. É muito desafio, né? Então é assim, vamos lá. É uma menina chamada Mitsuha. Ela mora no... É uma menininha que mora no interior do Japão, né? Ela mora com uma família bem tradicional. Ela participa de eventos, de danças tradicionais japonesas. E ela tá insatisfeita com a vida dela. E aí ela pede pra poder trocar de corpo com o menino do centro de Tóquio. E é legal como ela fala um menino bonito do centro de Tóquio, sabe? O jeito que ela fala. Nossa, e aí... bem específico. É, então, é que eu assisti o filme recentemente, então eu lembro. É... E aí, nisso, ela acorda, ela troca de corpo, sabe? Só que, assim, sobre esse tema de troca de corpos, muita gente fala que ele é um enredo simples. Esse filme eu não achei simples. Pra mim, seria simples se trocassem de corpos duas pessoas conhecidas. Vai, o filme nacional que teve aí, o Se Eu Fosse Você, por exemplo, é um casal que troca de corpo. Teve um outro lá, que é com a Lindsay Lohan, inclusive, que ela troca de corpo com a mãe, aquele Sexta-feira Muito Louca. Mas são duas pessoas que se conhecem que trocam de corpo, sabe? O Your Name, ele é diferente porque são duas pessoas que se desconhecem de lugares mega distantes do Japão que trocam de corpos aleatoriamente. E aí ela começa a tentar descobrir o que é a vida daquele menino, onde ele trabalha, as pessoas com quem ele se relaciona, quem ele gosta. E aí, inclusive, quando ela troca de corpo pro corpo do menino, esse menino também vai pro corpo da menina. E aí como eles se comunicam? Eles escrevem, tipo, diários, vai, um é no celular, a outra é escrita, pra poder saber o que um fez no lugar do corpo do outro, entendeu? E fica essa relação toda, tal. E aí eles tentam se reencontrar e acontece... E aí o enredo se desenrola, né? E aí você vai descobrir na história de cada um. Cara, é muito interessante essa animação. E a arte também é muito bonita, né, dessa animação. Sim, sim, com certeza. Acontece com o que acontece com a arte do Makoto Shinkai, desde o Voices of the Distant Star, colorista. O colorista, ele sim. pegou um cara bem mais competente. Colorista, a parte de sombras, de reflexos, né? Sim, porque uma das coisas que mais chama atenção numa tela, num negócio que vai ser tipo jogado pro horário nobre assim, porque venhamos e convenhamos. Esse filme vai sair de cinema e vai pra televisão, e ele vai atrair bem mais gente por causa das cores vibrantes, assim. Sim. E ele vai ser um enredo bem simples, ele vai se tornar um filme folclórico. É, vai se tornar um filme clássico, um novo clássico. Isso. Por exemplo, vão falar do enredo dele, vão fazer alusões, assim, as mães vão contar para os filhos mais novos. E, cara, se destacou muito, né, esse cara, do nada, foi do nada. E pra quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Makoto Shinkai, existem 4 produções dele na Netflix. Tem o Voice of Distant Star, né? Como eu falei aqui. Aí, ó, popularização. Esse maluco então, vai... The Place Promised in Our Early Days. Nossa. Ou, né? O Lugar Prometido em Nossa Juventude. Temos também 5 centímetros por segundo. E o Jardim das Palavras. Temos essas 4 produções desse autor na Netflix, quem quiser conhecer um pouco. E aí temos também o filme do Nawa, tem várias, né? Talvez seja mais difícil de achar. Ah, sim. Para a próxima indicação, então. Léo, qual é a sua terceira e última indicação desse podcast? é um filme bem ruim, mas que deveras é legal pra mim, que é Logan. Logan? Logan. Ah, Logan é um filme bem ruim. Nossa, o Logan é horrível. Não, nossa, esse filme é pra caralho. Puta que pariu, deu um final digno pro Wolverine do Hugh. Foi uma surpresa, né, esse filme? Nossa, foi sensacional. E ainda mais a introdução da X-23 também. Fantástico. Foi muito fantástico. Tipo, e a questão de como todos os X-Men morreram, tudo, tipo, o jeito que eles encaixaram aquilo dentro da forma do cinema, tipo, meio que fizeram uma adaptação do velho Logan do quadrinho pra dentro do cinema, cara, ficou sensacional. Certo. Muito bom. E eu recomendo demais esse filme pra quem é fã e pra quem não é fã. Sim. É muito e é bom. Legal, por exemplo, você conhece uma pessoa, você conversa com a pessoa e fala sobre X-Men, sobre o X-Men no cinema pra ela. Aí a pessoa vai e fala, não, porque o universo X-Men é ruim no cinema. O que é verdade. É horrível, é uma bosta. Mas você mostra Logan pra ela, você fica cabisbaixo, você fala, que é isso? Sim. Isso não é X-Men, tá ligado? Não, é tanto que... Pode falar. Isso é uma alta produção. Tanto que o próprio filme Logan, ele não se passa, né, no mesmo universo daqueles X-Men, né? Não sei, eu acho que não. O próprio diretor falou que não se passa no mesmo universo. Eu não entendo a linha cronológica dos X-Men. É uma bagunça. Esse Logan, ele é uma outra coisa, um outro universo. Sim, próprio diretor falou que ele não se passa no universo. Foda, é totalmente foda. Porque, tipo, você pega assim, tem os X-Men e o Wolverine. É tipo, é isso. Mas o Wolverine tá nos X-Men. Não, é o Wolverine. E os X-Men. Ele é outra coisa, né? É outra coisa. Ah, traço comum assim da Marvel. Tipo, aquele herói Elo, sabe? Sim. O Wolverine, ele interage com um monte de gente. O Homem-Aranha interage com outro tipo de gente. É que são icônicos, né? São personagens icônicos dentro da própria Marvel. Porque, tipo, você pega a origem do Wolverine, ele surgiu como um vilão secundário do Hulk. Sim. E aí? O Hulk tava, tipo, ele foi pra caçar o Hulk, praticamente. Aí você pega, tipo, o desenvolvimento dele, tipo, dentro dos quadrinhos. Mas como a nossa parte é cinematográfica, você pega dentro dos filmes dele. Foram ruins, foram horríveis, foram péssimos. Não viu o Wolverine de verdade. Agora você pega os outros dois lá, né? Sim. O Imortal e o Origem, né? Nossa, não me fala do Origem. Mas, tipo, aí você pega o velho Logan, tipo, você vê a caracterização dele. A forma bestial dele, principalmente em algumas partes do filme que você vê a parte dele como besta, tipo um berserker de verdade. E eles fizeram isso, eles perceberam que eles introduziram esse Wolverine pra gente, o Carcaju mesmo, né? Sim. Lá no X-Men Apocalipse. Você assistiu o Apocalipse? Eu não assisti, eu não gosto de X-Men. Então, o filme é ruim. Ok. Eu não gosto de X-Men nem nos Mas tem duas cenas que se destacam. Tem duas cenas que se destacam muito. A cena do corredor lá, que eu esqueci o nome, Mercúrio. Sim. Que é, você vê no Facebook direto, essa cena, que eu já tô ficando de saco cheio. E a cena do... tem uma cena do Wolverine, que ele chega e arrancando todo mundo, sabe? Sim. E essa cena você vê a introdução do que vai ser o Logan. Sim, porque, tipo, sabe? E você também tem que ver com o descontrole de raiva dele, que eu acho que também foi muito pouco explorado. Exatamente. Você vê isso lá no X-Men Apocalipse, inclusive. Sim. É uma cena de, vai... deve ter o quê? 5, 6 minutos essa cena. Mas é um bagulho que você fala, porra, sim. Tô vendo o Logan aí, você sabe? Você sente a essência do Wolverine, Ele fala, finalmente, sabe? Eles vão finalizar o Hugh Jackman com o Wolverine desse jeito, sabe? Não. Será? Finalizaram de forma sensacional. Funcionou pra caralho. Foi tipo um dos melhores filmes que eu assisti de super-herói, assim, comparado a ele. Não só questão de roteiro, né? Questão até de cinematografia também, né? Porque sim, a fotografia do filme, ele é quase um western, é um filme de faroeste quase, sabe? Sim, tipo, o jeito que ele foi implementado, como ele foi filmado, mano, acho que todo o roteiro, você pega um carisma com todos os personagens. Pega, sim. E é difícil, até com os vilões, você pega até um carinho pelos vilões, sabe? Não, eu gostei de todo mundo. Acha eles... Não, sim, você acha eles filha da puta, mas sim, você quer que eles morram, sabe? Sim, você cria esse sentimento, não, esse filho da puta. Nossa, essa é sua noção de carinho, Lucas. Sim. Não sei o que eles vão Cause say we run you down to your obrigado por terem ouvido aí até aqui. É, esses três retardados falando. É, acompanha a gente, né? No, talvez na nossa, vou deixar um pouco as nossas redes sociais, né? E é isso, basicamente é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse é o nosso primeiro podcast. Tentaremos lançar semanalmente aqui para vocês no SoundCloud, também, como eu disse, em aplicativos de agregadores de podcast. Vocês podem achar a gente também, se tudo der certo. Basicamente é isso. Opa! Beleza, então. Beijo, um abraço e até mais. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.